Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Olá, estou aqui para te falar daqueles casos clínicos em psicologia tidos como difíceis. Geralmente envolvem pessoas com transtornos de personalidade. Transtornos da personalidade são padrões permanentes de comportamento inadaptativo. Quando traços de personalidade, modos duradouros de perceber ou de se relacionar com o ambiente e pensar sobre si mesmo, tornam-se tão inflexíveis e inadaptativos que prejudicam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo, eles são chamados de transtornos de personalidade. Essas pessoas tendem a experimentar o mundo e a si mesmas de modo que lhes são muito penosos e que prejudicam sua capacidade de adaptar-se à vida diária. Estas experiências começam na infância ou adolescência e persistem no tempo e em diferentes situações, afetando quase todas as áreas da vida da pessoa. As emoções, os pensamentos e os comportamentos particulares experimentados pelo indivíduo variam de acordo com o transtorno específico. Os transtornos de personalidade constituem modos imaturos e inadequados de enfrentamento do estresse ou da solução de problemas. Diferente das pessoas com transtornos do humor ou de ansiedade, as pessoas que possuem transtornos de personalidade muitas vezes não se sentem perturbadas ou ansiosas e podem não ter motivação para mudar o comportamento. Nesses casos, os sintomas são vivenciados pelo indivíduo como normais, de forma que o diagnóstico somente pode ser estabelecido a partir de uma perspectiva exterior. Para esse tipo de transtorno, a terapia do esquema funciona bem. A terapia do esquema é um modelo de psicoterapia cognitiva focalizado no tratamento de diversos transtornos de personalidade. A terapia do esquema tem por objetivo mudar a forma de encarar, interpretar e reagir aos estímulos ou esquema. Os esquemas iniciais desadaptativos são estabelecidos na infância a partir da relação da criança com os cuidadores e por terem sido eficazes em algumas situações, são interpretados como eficazes em diversas outras situações, persistindo até a idade adulta. A primeira parte da terapia consiste em identificar esses esquemas iniciais desadaptativos, relacioná-los aos problemas do presente e a compreender as suas origens no passado. A segunda parte é a mudança de esquema, em que o paciente é estimulado ativamente a mudar seu esquema de pensamentos desadaptativos para algo mais saudável e eficiente, usando registros de pensamento, imagens mentais e exemplos contextualizados às exigências atuais. Na terceira parte, envolve mudanças efetivas de comportamento em longo prazo. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.